tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Come cru, e eu como mais descansado. Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar o exemplo chega atrasado comigo e diz: Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Voltar pra casa, mas eu não volto correndo. Quem tem pressa de ir embora, no transporte vai morrendo. E eu que não me apresso nunca, pro meu bar eu vou correndo. E encontro a minha turma toda sentada na mesa, dizendo assim: Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Quando eu abro a minha porta, muita gente está jantando. Quando eu ponho a minha mesa, muita gente está deitando. Eu me arrumo e vou pra rua, e na rua vou achando muita gente que trabalha, se divertindo e cantando assim: Soy latino-americano e nunca me engano, e nunca me engano. É Keenan, do Noel. I'm not afraid. moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, posso não ser um band leader, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Pois eu digo é que moro num país tropical, abençoado. Chamada Tereza, eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Mó num patrope, abençoado de e bonito por natureza. Mas que dele e beberê. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas tem cinco brasileiros, seis fãs, o Flamengo tem o Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. She knew what she wanted. But I can't see through. She knew. she wants. But I can't see through her. 'Cause you knew what she wants. You were giving it to her. Giving it to her. She wants everything. James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a star, a movie star. You think you are a movie star. You should belong to the jet set. Fly your own private Learjet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star. Movie star. You think you are a movie? Movie star. Movie star. You think you are a movie? Star. Ah. Frozen hero. Your words are zero. Vanished into dark long ago, but you don't want to know. Movie star, movie star. You think you are a movie? Movie star, movie star. You think you are a movie? Movie star, movie star. Continuo a ouvir Ouro e Platina. Like a dog. cantiga da mulher que sei e faço. Do Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Chupam-te até a putano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada o prende ao mal passado, mas nada o prende ao presente se só ele é o enganado. Até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é todo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tu lá de pendura quando na brisa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Nadadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda até da frente, nunca para trás. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui é uma orquestra, quem diz o contrário a todo. E tosta de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Ai,